Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Martinalha em África, gravado ao vivo na ilha de Luanda, Angola, no Miami Beach Club. Tava por aí, olhando, sentindo, te amando e andando, gozando sempre. Tava mesmo por aqui, dançando, bebendo, saindo, correndo e ficando, tomando chuva. Mas tudo bem. Bonita, peituda, cheirosa, pedante, teimosa, fazendo finta. Tava por aí, de Mombasa e Martinalha. O disco traz um repertório bastante eclético, fazendo um apanhado geral do trabalho da Martinalha. Traz músicas clássicas como Conto de Areia, de Toninho Nascimento e Romildo. Uma da antiga. Clara Nunes cantava essa música. Sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candela unia pra gente cantar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de lua. Cheio de promessas era só, era um peito só. Cheio de promessas era só, era um peito só. Cheio de promessas era só. O disco foi produzido por Márcia Álvares, direção musical de Martinalha. Vamos ouvir então uma faixa bastante interessante desse disco, que é justamente Angola, uma parceria a oito mãos de Arthur Maia, Martinalha, Maré e Paulo Flores, que é um compositor importantíssimo em Angola. Samba, samba, sou charme. Só vivo de madrugada, sou filho da batucada, ok. Isso é questão de prazer. Minha festa é a kizomba, em volta da fogueira. Embamo, corro, calulu, fugimos, gigi. Sou filha da Angola. O disco do dia hoje é Martinalha em África, gravado ao vivo em Angola. Esse disco é um lançamento da Biscoito Fino e pode ser encontrado nas melhores lojas do ramo. Temos o contato também do site da Martinalha, que é www.martinalha.com.br. De Nangazambie, Nangazambie, de Angola. Então até amanhã com uma nova dica do disco do dia.